7738, ingresse Alfa Juliette para o portão 05. Alfa Juliette para o 5, Bono 738. Bono Fox, pronto, cópia. Cruzado Guanambi, plano Yankee, nível de voo 220, até 200 milhas de Salvador, pode cancelar para segue visual. Decolada 17 com curva à direita, perfil de saída Árvore Elefa, após direto Guanambi. Acione o transponder 5106, controle 120, decimal 8. Confirme nível autorizado, Lima, Lima Fox. Totalmente. Acionamento está. Chame a torre 198-395, ajuste no 099. Lima Fox autorizado, acionamento, chame táxi. Táxi Fox, táxi via até a pista, ok? Chama para a entrada, a pista para a decolagem. Autorizado, reporte alinhado no 7. Controle em Salvador, azul 4060, bom dia, passa 185 para 150, informação Índia. Boa dia, Azul, desce para 3 mil pés com 1018. 3 mil, já está no 08, Azul 4060. Desculpe, confirme, Azul 5018. Afirmo no 08. Aceitado, decolar, vento 1, 40 graus, 109. Salvador, com 1260 para o parque. 147 a bordo, somente de 3 horas e 10, alternando Natal. A bordo Natal, 3 horas e 10. Autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 1-0. Via Pátio, Índia Alfa, no ponto de espera Chame Torre, 1-8-9-5, o ajuste no 0, 1-9. Gente, autorizado o táxi, Via Pátio, Índia Alfa, ponto de espera da 1-0, Torre 1-8-9-5. Dois Salvador, Lima Lima Fox, decolado 97. Decolado aos 25, chama o controle 208, Fox. 208, controle, direto. Salvador, bom dia, Papa Tango, Papa Lima Lima Fox. 05, possível. Sarge Lima, Lima, Foxtrot, sobe 220, sai da rua, Vigilão. 220, sai da árvore, transição, eleta, Lima, Lima, Fox. Livre para decolagem, quando pronto, com vento 30 graus, 10 mais, decola inicialmente para o sul, depois para prosseguir para o CAP em coordenação com o controle 208. Fora do solo, Guardião 05. Oi, Salvador, muito boa tarde, muito bom dia, Gol 260, passo para o 60 pronto. Autorizado, aliás, decolar, 140 graus, 10 mais, o 260. Ciência autorizada, linha de colégio, 1-0, 1-2-6-0. Guardião 05, filho, comando. E chame fora do solo. É no momento negativo, estou com aproximação, instrumento final da 1-0, que é para o sul inicial e vai aguardar para prosseguir para o CAB, coordenação controle. Azul 4060, desce para 2000, livre das restrições em Itape, autorizado aliás. Ele é estabilizado, 6200. 6200, chame torre 1895. Obrigado. 208. Controle 202, confirma. 208. 208, bom dia. O Guardião 05 fora do solo aos 29, e prossiga via farol de Itapuã, chama o controle 208 para instruções, Guardião 05. 208, Itapuã. Controle Salvador, muito bom dia, algum 260. 200 está autorizado, pouso pistão no zero, vento 140 graus 10 nós, forma o teu helicóptero voando à sua direita e afastando-se para o litoral, não interfere na sua aproximação. Tranquilo, então livre pouso na 10, 6200. Salvador, Guardião, bom dia, Guardião do Céu. Guardião 05, mantenha-se em condições visuais via litoral. Vinha do litoral, tem às 10 horas, a aeronave chama após o ataque Simbra. Cada visual com centro administrativo, a intenção é prosseguir para aquele local. Firmando CAP? Afirmativo, CAP. Tem aqui agora às 3 horas, a aeronave no ILS. Gente, reporte no CAP. Passará no CAP, 05. Azul 4060, reautorizar 2000 pés, ajuste ao 908, livre LS, reporte estabilizado. Gente, ajustado 1098, descida para 2000, reporte estabilizado. Azul 4060. Via Azul 10, 10 map, reporte conforme rota do plano, o nível 380, decolada 10, primeira curva direita, perfil de saída da El, Leda, após voa bridge. O transponder é o 5142 e o controle é no 10098. Autorizado 380, Galeão, decoladão no zero, curva direita, Daeoleda Bridge, Upper Zulu 10, ESMAP após rota do plano de voo, 5142, transponder, 1208, controle, está 3191. Está 3191, correto, sempre para posicionamento no 0612. Camarada, 3191. Alô, Salvador, bom dia, Gol 1777, autorização para Porto Seguro, cliente da Índia, posição 5, pronto, agora. Gol 1777, autorizado Porto Seguro, via Upper Whisky 50, nível de voo 340. Decolada 10, primeira curva direita, perfeito saída da El, Leda, após vai direto Porto Seguro. O transponder é o 5144, controle 120 decimal 8. Ok, aprovado então, Porto Seguro, Upper Whisky 50, nível 340. Decolada 10, curva direita da El, Leda, após Leda direto. Por título, transponder 5144, controle 1208. Para puxa estacionamento no 05-1777. Camarada. Paulo Comandante, bom dia, Rio 420. Transponder da Índia para Rio de Janeiro, Santo Simão, 3-0, principal 3-0. 4207, só um minuto, cópia. Tem que sair da presença, por favor? Da El Leda Bridge, azul 4207. Okay. 00, são os 32, direita, 129, são. Solo, 29. Bom dia, solo, 6200, do Chanel e Brando. Confirme. Oceaner 6200, ligado à pista pela Fox. Oceaner 6200, táxi em frente, reportante da Juliette. Antes da Juliette vai chamar. Azul 4207, pronto, cópia. Afirma, certo. Autorizado Rio de Janeiro, Santos Dumont, via Perzulu 10 até SMAP, após conforme rota do plano. O nível de voo 360, da colada 10, primeira curva direita. Perfil de saída da El, Leda, após voo direto, bridge. Transponder ao 5131 e o controle 120 decimal 8. Transponder ao 360, transponder ao 10 e MAP, após MAP, Lúcio Rádio Pão de Voo. Transponder 3, 531, 208 controle, saída da coluna 080 da EU, Leta e da Bucky. Confirme o transponder? Transponder 531. Achamos o 4207 correto, sim, para push e acionamento no 01. Médio está autorizado, 3191, chame táxi. Chamarada, 3191. Cena 6200, ingresso Juliette para portão 03. Juliette 03, 6200. Estabilizado, azul 4060. Azul 4060, chame torre 1895. Obrigado, 1895, boa noite. É, boa noite, não, boa tarde. Boa tarde. Lima, Lima, Foxtrot, chame Recife, 260, termo 288. Lima, Fox, 260, termo 288. 7 milhas, reportará com 3 baixo. Relativo, chegue para o treino final. Ok. Portará estabilizado o Web 6740. Autorizado ali a MT Delta. Gol 260, chame Recife 2085, ao termo 2545. 2085, 2545, confirmo? Afirmo. Bom dia. 120 graus, 10 mais. Sente de repouso. Até a posição. Mike Eco Delta de decolagem, 120 graus, 8 mais. Está 3191 no PLB 117, Guarulhos, 3 horas e 20. 06, a senha de identificação. Voo 06, afirmativo, chegada a Mari, voe para o Admar e descida autorizada para nível de voo 050. Mike Eco Delta, decolou 38, controle 208. Controle 208, Delta. Em frente, reportação, esteja dentro. 40. Mike Eco Delta, mantenha-se em condições visuais, direto Manati, reporte 20 milhas afastado de Salvador. Mike Eco Delta vai manter o número perto da região. 46740, campo. 46740, chame torre 1895. 1895, até já. Confirme intenções, Mike Eco Delta. Check trem autorizado pouso pista 10, vento 120 graus 8 mais. Deixa o pouso, 6740. Portão 08. Reporte, Mike Eco Delta. Autorizado, reportará na base da 17 Delta. Autorizado, né, Matheus 3191. Solo azul 4207, posição 1 para a pista de treinamento. 4207, 01 está autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi, azul 4207. Solo. Azul 4207, copiou o solo. Iniciando o feedback, azul 4207. Solo, bom dia, web 67-40, livrou na foto. 96740, ingresse Alfa Juliette para o portão 1-0. Alfa Juliette, prosseguindo táxi, portão 1-0, web 6740. Telefone, já trevando no avião, né? 3-1, avião livre de decolar, vento 50 graus, 1-0 mais. Decola aos 4-6, controle 2-0 em cima 8. 3-0-8, então 3-1 no avião. Prezado, 5 graus, 5 milhas após na proa de Itapi, 1-0-6. Solo azul 4207 para o táxi, proa de 8-9, autonomia de 3 horas e 30, o pé na campanha. 4207, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no zero, via Paito, correção, via Índia, Alfa no ponto de espera, Chime Torres. 1-1-8, décima 95, ajuste na 0-8. Táxi Índia, Alfa, 18-95, Torre, 1-0-1-8, ajuste 4-2-0. Então, 3-1 no avião, informa, desvio esquerda, pro 180 por 10 milhas. Gente, 180, 10 milhas, após, pro 8 da. Pois daí, 3-1 no avião, informa.